Universo Ru Podcast. Eu sou o Rod Reis. Eu sou o Matheus Carvalho. E eu sou o Kirk. E nessa edição especial do Universo Ru Podcast, eu chamei vocês pra gente bater um papo sobre um dos, entre aspas, episódios do Doctor Who mais polêmicos e um dos mais odiados. Né? O pessoal comenta muito e sempre fala negativamente desse episódio, o que eu acho que é muita injustiça, no final das contas. Mas a gente tá falando do Doctor Who filme, né? Filme de 1996, a primeira tentativa de popularizar o Doctor Who nos Estados Unidos, né? De fazer de levar a série, o personagem, para os Estados Unidos e fazendo uma parceria com a Fox, e uma tentativa essa que foi um fracasso total, colocando mais areia, né? Jogando mais terra na série, assim, deixando as coisas muito piores do que já estavam com o Sétimo Doutor pra volta. Mas, assim, a gente vai falar o que a gente acha. Eu espero que nessa gravação a gente consiga reverter um pouco essa situação e mostrar pra quem tá ouvindo que o filme não é tão ruim quanto todo mundo fala. Né? Não é um desastre absoluto. Tem episódios da retomada, né, da partir de 2005, que são piores do que esse filme. Eu não sei se vocês concordam. Não, tem. Né, até da própria temporada, dessa sexta temporada. Uhum, também acho. Todas as temporadas têm episódios falhos, minha opinião. É assim, a gente vai conversar mais sobre o Paul McGann, sobre o que a gente acha que foi o problema desse filme, né? Mas primeiro vamos então falar o cast. Então a gente tem como doutor o Paul McGann, como oitavo doutor. E a gente tem uma participação do Sylvester McCoy como sétimo doutor no começo do filme. A Companion é a Grace Holloway, interpretada pela Daphne Ashbrook. E a gente ainda tem o péssimo Eric Roberts como o mestre mais gay do mundo. A gente tem o Yi Ji So, interpretando o papel do Shang-Li. E acho que de relevante é só isso mesmo. O resto é bem coadjuvante mesmo. O escritor é o Matthew Jacobs. E o diretor é o Jeffrey Sachs. Uma sinopse rápida do episódio. O doutor, ele tá levando os restos, as cinzas do mestre que foi acabado de ser sentenciado à morte pelos Daleks, pelos crimes que cometeu, e o último desejo do mestre é que o doutor levasse as cinzas dele para Gallifrey. Só que não é bem o que acontece, né? E aí a gente vê que tudo faz parte de um plano do mestre para virar uma cobra gelatinosa e entrar no corpo do irmão da Julia Roberts. E fala. Isso ficou muito feio, uma cobra gelatinosa entrando no corpo do irmão da Julia Roberts. É. Sim, não foi mostrado. É porque não foi mostrado como que a cobra entrou no corpo dele, né? Ou foi mostrado? Entra pela boca. Ah, tá. O bicho ronca. Ah, tá. Não, achei que a cobra tinha entrado por baixo das cobertas de outro jeito. Mas foi tipo de forma oral, então tá explicado. E, assim, vamos começar a falar, então, do comecinho da parte legal, que é a presença do Sylvester McCoy na TARDIS. Que é, pra mim, uma das coisas legais. Ter mostrado como o sétimo regenerou pro oitavo. E, assim, e uma coisa legal também é apresentar a nova TARDIS, que o pessoal relaciona muito a TARDIS, essa TARDIS do filme, com o Paul McGann. Mas eu notei que foi o McCoy, o sétimo doutor, que transformou a TARDIS do jeito que era, pra essa TARDIS que parece uma catedral, né, meio gótica, meio steampunk. Isso da TARDIS é interessante, uma questão, porque se a questão da TARDIS tem várias salas, várias e mais de um painel de controle, né? E a transformação da TARDIS é a primeira vez que você vê uma TARDIS completamente diferente, mais ampla. Isso, a questão do orçamento, ajudou muito. que a série em si não tinha orçamento pra fazer manter um cenário com amplitude desse que a gente vê no filme. Uhum. Não, e mostrando. Tem uma noção de grandeza, tá? Assim, bem maior do que na série clássica, que você uhum. tem apenas uma sala com. É que não parece. As outras tardes, elas pareciam uma nave, né? Sim. Essa tarde, ela parece uma catedral, não parece uma nave. E aí você vê que é tudo de pedra, parede de pedra, e tem escadaria, aí você vê que eles vão até a sala do... Uma coisa que eles se basearam na série atual, não sei se vocês repararam, no console, no painel de controle da TARDIS. Tem umas coisas meio assim de objetos e tal. Não, sim, eu acho que esse filme foi muito importante... Foi um passo para a série atual. Sim, com certeza, foi muito importante para eles... terem um rumo do que fazer, né, na retomada em 2005, porque se eles fossem da sala de controle antiga para essa, talvez eles fizessem uma coisa completamente diferente, né? Uhum. Engraçado é que eu vi entrevista com a pessoa que foi responsável pelo design dessa tarde, e ele nunca tinha visto Doctor Who na história, na vida dele. O que é que falaram para ele fazer? Imagina uma nave ampla, com as coisas meio malucas, vamos assim dizer. Uhum. E simplesmente ele se baseou nisso. Ele se baseou em pouquíssima coisa da série em si. Tanto é que ficou totalmente diferente do padrão. Não, mas ficou bem legal, assim. Ser uma coisa ampla. Parecer que tem janela. Assim, quando eles abrem o teto da TARDIS, assim, que a câmera abre... E mostra o universo e ele como se fosse um mapa, onde ele pode ver onde ele tá, né? E ver o universo todo. Eu achei bem legal a ideia. E, assim, antes de a gente começar, vamos só situar esse filme, né? E lembrar que a série já tinha sido cancelada em 89, assim, por causa de baixa audiência, porque a série não teve muito baixo orçamento e os episódios não eram tão bons. E porque os produtores executivos não gostavam de ficção científica, ao meu ver, na época. Não, assim, Assim, eu gosto do Sylvester McCoy como doutor, pelo menos o que eu vi eu não achei ruim. Também. Eu achei que a produção, pra época, era muito baixa. Assim, o orçamento era baixo, pra ver se tinha pouco dinheiro, eles não queriam investir mais. Uhum. E queriam importar americanos. Sim. E aí, o que aconteceu? Os caras quiseram fazer esse filme... Pra tentar fazer uma franquia, assim, tentar levar a franquia pros Estados Unidos pra fazer uma produção, coprodução, a BBC e a Fox. Parecido com o que fizeram com o Torture. Uhum. É. Por isso que também todo mundo ficou meio cabreiro, né? Porque já sabia que tinha dado merda uma vez. E principalmente porque eles começaram dizendo, a ideia inicial era que fosse com a Fox, né, também. Uhum. Foi uma coisa que o Moffat fez muito direito, né, com o Matt Smith, de fazer uma história nos Estados Unidos e levar o doutor pra lá, tentar abrir o nome dele pra outros países que não tava tão conhecido. Assim, o Moffat fez do jeito certo e, infelizmente, ou felizmente, né, os produtores desse filme fizeram errado. Eu digo felizmente porque, de repente, mesmo que a culpa não tenha sido do Paul Magan e a gente fica com vontade de ver mais histórias dele, de repente não ia ser legal nessa época o Doutor sair pelos Estados Unidos pela Fox, com uma série da Fox. Até porque, se for olhar, a Fox ela tem um histórico muito ruim de cancelar a série de ficção científica, colocar em horário... horroroso, ver Firefly que eles exibiram tudo fora de ordem. Uhum. Hoje em dia é uma das séries mais cultuadas aí pela internet, pelas pessoas que gostam do gênero. E por conta de erro bobo deles, de exibição, de trocarem a ordem, o dia que era na sexta-feira da morte, que o povo fala, que sexta-feira o principal público que eles miram, que ali é o pessoal da faixa... ensino médio, até mais ou menos 50 anos, tá saindo, ou então já tem alguma coisa pra fazer, não vai ficar em casa pra assistir uma série. E se for olhar por esse lado, é muito bom, porque talvez fosse acontecer o que aconteceu com Torchwood, que essa última temporada foi uma lástima. Uhum. Vai levar a tocha provavelmente pro limbo, né? É difícil. Antes da temporada estrear, estavam especulando mais 5 temporadas. Agora, se sair mais alguma, é difícil. É. Não, assim, eu acho que um dos motivos pra série não ter engrenado, né, a partir desse filme, né, esse piloto, não ter ido pra frente, é a época. É, a gente vendo hoje, a gente vê como era brega tudo, né, e assim, e tem aquela coisa de a gente ver um filme ruim dos anos 90. É bem assim, Sessão da Tarde, né? Bem Sessão da Tarde, então, é uma coisa que atrapalha muito nesse filme é o datado. Sabe, não é uma coisa que... Não é uma coisa que você vê uma história do... Um serial do Tom Baker e não ficar tão datado quanto é esse filme, né? Mesmo que sempre teve problema de grana pra série, eles conseguiam fazer um jeito que não ficasse, às vezes, né? Assim, eles acertavam e não ficava tão datado porque a história era tão boa e você não ligava muito... Para as tosquices. Nesse caso, não. Nesse caso, a história não é boa. A história, ela é mais ou menos. Né? Assim, você percebe muito as más interpretações e a história fraca. Então, isso acaba indo... Um outro problema também é que, pelo menos nos Estados Unidos, que a audiência americana foi baixíssima em relação à britânica, que o personagem, eu não acho que... não foi uma introdução bem feita pro personagem. Eu não achei tão mal feita a introdução. Eu acho assim. Achei que foi muito repentina, muito jogada. Não, eu gostei da ideia dele ter regenerado nesse episódio. Então você já começa com um doutor novo. Mas eu achei que eles achavam mesmo que ia dar certo e que eles iam ter mais tempo em outros episódios pra explicar. Sim, mais. Introduzir como fizeram na série atual. Né? Essa regeneração é um negócio que ainda é muito confuso pra muita gente. Porque tem gente que acha que ele regenerou só por causa do tiro. O doutor, não. Ele sobreviveria facilmente com o tiro. O negócio foi que, parecido ali com aquele arco dos Silurians na quinta temporada, o doutor, o médico lá, começa a falar que vai limpar as bactérias do corpo dele e ele explica que se ele fizesse isso, ele ia morrer, porque ele precisa das bactérias para viver. Então, como o corpo dele é diferente, a anatomia... fisiologia, todos os aspectos do corpo dele são diferentes, eles tentaram tratar ele como um humano e isso matou ele. Uhum. É, eles colocaram um catéter lá no, dentro do corpo dele e começaram a querer fazer uma operação e foi isso mesmo que matou, né? Não foi o tiro, né? Que o pessoal... Na minha... Dois tiros, né? É, e nem acertou nenhum dos corações, né? Pegou no ombro e não foi nada... Só que... Deu a merda de que... Assim, a tarde ela deu um problema, porque o doutor, o mestre conseguiu escapar lá, as cinzas dele. E ele, o doutor foi parar em São Francisco, no meio de uma guerra de gangue bem tosca, tipo, de umas gangues chinesas, que ele sai da TARDIS e acerta o Sylvester McCoy. Que é levado lá pro hospital, pra emergência, e aí começa uma cena bem tensa até, que os caras, o doutor, ele não consegue muito ser anestesiado, né? Os caras têm que dar mais uma injeção pra desacordar ele. E ele fica tentando falar que não, pra pararem, né? Uhum. Dá muito certo. Coloca um cateter e ele é declarado morto. Uhum. Fica a doutora Grace investigando pra ver por que o raio-x tava dando errado. É, porque eles falaram que tava dando dupla exposição. Aí ele consegue. Aí ele vai lá pro morgue, né? E aí aparece a cena da regeneração. O interessante dessa cena de regeneração que é a primeira cena de regeneração que não acontece com o Companion junto. E não acontece, acho que não me engano, não acontece dentro da TARDIS dentro alguma da coisa. Dentro da TARDIS, é. Porque, ó, do primeiro pro segundo foi dentro da TARDIS. Segundo pro terceiro a gente não tem a menor ideia. Terceiro pro quarto foi na Unit. Quarto pro quinto foi no meio do lugar com os companheiros também. Quinto pro sexto na tarde, sexto pro sétimo na tarde. E essa no foi no lugar dos mortos lá. No necrotério. No necrotério. É dito que os anestésicos complicaram a regeneração. Sim, atrasaram o processo. É assim, não atrasaram, mas foi uma coisa... sabe, eu acho que é, do Peter Davison pro Colin Baker deu algum problema também. Pois, que ele até... Ele estava tomando um... Ele estava envenenado. Aham. Uhum. E aí ele regenera todo maluco, assim, querendo até matar, se eu não me engano, a e Perry. Ele meio que as alucinações dizem isso, pelo menos. Que aparece imagem de alguns companheiros, aparece imagem do mestre uhum. de morrer enquanto isso. Aham. Uhum. E aí, é, por causa dos anestésicos, essa regeneração também ficou meio zoada. Então ele se regenerou, mas ele não sabia quem ele era, ficou com uma amnésia temporária. Aí deu toda uma... Até que isso foi legal do filme, que a cena da regeneração acontece ao mesmo tempo que o mestre ele entra no corpo do paramédico, né, do Eric Roberts, e ao mesmo tempo que um dos caras que cuidam lá do necrotério tá assistindo o Frankenstein. Então, assim, ficou uma montagem até legal, paralelo entre essas três coisas. Eu achei que foi uma coisa legal da direção. Uma coisa sobre o mestre, né, que é uma tecla que às vezes a série bate e às vezes a série até atual contradiz. É que o Time Lord tem 13 vidas. E o mestre, ele, quando ele foi condenado pelos Daleks, ele era a última vida dele, então ele estava sem vidas e ele, o plano todo é pegar as vidas do doutor, uhum. né? Inclusive, assim, só um adendo, não faz o menor sentido para mim ele ter sido julgado lá no planeta do... Exatamente, não faz sentido ele ser julgado em Scarrow. Em Scarrow, né? Não faz o menor sentido... E as vozes dos Daleks são as piores vozes de Daleks que eu já ouvi em toda a minha vida. Caramba, mas eu gostei da cena inicial. Então, é legal, assim... Eu não gostei da voz, mas eu gostei como o filme começa, a introdução. Eu achei legal ele narrando. Uhum. Não, isso eu achei ótimo, achei... E a entrada do tema também ficou bem legal. Eu achei que eles tentaram enfiar os Daleks lá de alguma maneira, né, pra mencionar eles... E não faz o menor sentido os Daleks darem o mestre pro doutor e o doutor ir, assim, de boa, pegar cinzas. Enfim, assim, acho que foi só uma coisa pra tentar enfiar os Daleks lá goela abaixo do pessoal. Até porque, querendo ou não, os Daleks eles são tipo um símbolo de Doctor Who. Uhum. Você vê qualquer série que tenha feito referência a uns easter eggs, tipo Rugrats. Em Rugrats já apareceu Daleks várias vezes atrás nos episódios, como brinquedos em lojas de brinquedo, ou até na própria casa deles, enquanto mostrava lá os brinquedos deles. Uhum. É, vai que teve uma trégua, né, temporária entre os Daleks e os Time Lords, e aí depois acabou gerando a guerra temporal mais tarde, né, vai saber. E então, teve a regeneração. Eu gostei, eu sou muito fã do Paul McGann como doutor. Eu gostei dele ele interpretando o... Assim, quando ele descobre, ele, que eu não descobre, mas quando ele lembra que ele é o doutor, me lembra um pouco o Matt Smith, porque ele fica meio bobo, alegre. Ele não é tão sério quanto o Tennant. Eu, particularmente, eu prefiro o Paul McGann do que o Eccleston. Eu acho que o Eccleston, ele poderia ter sido muito melhor pra série, só que ele cagou. O Paul McGann, ele é muito mais devotado pro papel. Completamente. Né? Ele, no filme, ele me convence mais de ser o doutor do que o Eccleston no primeiro episódio. É porque é aquilo, né? O McGann é o Tennant que não deu certo. É o cara que tinha maior vontade de fazer o filme, é apaixonado pela série até hoje, ficou chateado pra caramba quando não chamaram ele pra... Nem sequer cogitaram chamar ele pra série nova. Uhum. E vive indo pra evento, chamam ele, ele tenta encaixar com o maior prazer, segundo eu pesquisei. Uhum. O McGann, pra vocês terem uma noção, o McGann, não sei se vocês viram, ano passado... Lançaram novas roupas do Oitavo Doutor e uma nova Sonic Screwdriver pra ele. Do Oitavo Doutor. É, mas aquilo foi... Ele foi pra eventos na Noruega, ele sabe, uhum. Ele realmente... Mas aquilo foi meio... Só uma brincadeira, né? Assim, até falaram que poderia ser pros áudios, né? Pras histórias Mas aquilo, acho que no final das contas, vale mais pros fãs mesmo imaginarem. Exatamente, é uma coisa mais fã. Mas ele super agrada, sabe? Foi a... Consegue fazer isso. Ele realmente... A Ueta que produziu a Sonic Screwdriver nova dele, assim, meio steampunk e... E a roupa é meio que um visual entre a roupa que ele usa no filme e a roupa do Nono. Uhum. Não, ele é um doutor que é muito importante para a mitologia, porque ele que lutou, né, na Guerra Temporal. Na Guerra Temporal. E você vê que a personalidade dele tem um pouco de Matt Smith, porque ele é um pouquinho maluco, mais maluco do que o Tenan. Só que ele é bem mais aventureiro como o Tenan. É, ele tem um pouquinho dos dois. É, ele tem um pouquinho, pouca coisa do Matt Smith e bastante coisa do Tenan. Assim, ele é muito apaixonado pela humanidade. Ele é muito mais humano do que os outros, né? Ele tem uma mais humanidade, ele é mais ligado com o planeta Terra. Ele não é... O antecessor dele e o outro, o Colin Baker e o McCoy... Eles são muito mais foda-se pro planeta, eles são bem mais nervosos. Então, esse doutor tinha tudo pra dar certo se tivesse entrado numa produção melhor e com uma história melhor. A roupa é toda, assim, vitoriana. Lembra um pouco dos três primeiros doutores. Uhum. Só o cabelo que eu acho que pecou. O cabelo ficou bem, bem bizarro. Eu acho que, como você falou, o problema foi a época. Se eles tivessem pensado em fazer 5, 6 anos depois do filme, o Moffat já teria nome. Porque Coupling, apesar de ser exibição basicamente na Inglaterra, depois fez muito sucesso, mesmo que as pessoas comparassem com Friends, né? Porque é tipo Friends inglês, só que com mais putaria e mais engraçado. E mais ácido, né? Muito provavelmente teriam chamado ele, porque... Uhum. Ele, além de ter feito o Curse of Fatal Death, ele, dentro da própria série, ele colocou um personagem pra usar um suéter escrito "Eu quero Doctor Who de volta". E vivia, e o cara trabalhava numa loja que tinha um Dalek gigante. Era cheio de referências à série. Uhum. É, eles tentaram uma parceria com os Estados Unidos, talvez, pra aumentar o budget, né? Do que eles teriam. Não, isso aumentou... Completamente. É aquela mesma questão de Torture novamente. Eu não acho que a BBC queria investir em Doctor Who para a série voltar como uma produção. Então eles procuraram uma parceria. Uhum. Dos americanos que. Fizeram um filme com a parceria do Universal. Uhum. Do Universal. É, e também visando o mundo, né? Assim, que se eles dessem certo nos Estados Unidos, eles chegariam pro mundo, né? De uma forma... Saiu nos países de língua inglesa, porque Doctor Who passa... Doctor Who sempre foi transmitido em outros países. Mas era uma coisa muito cult, né? Era uma coisa muito gueto, de nerd, né? Tirando o Reino Unido... Não, Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália... Tinham o costume de passar. E as colônias africanas passavam as primeiras temporadas. Ah, sim. Não, mas eu digo que... o fandom deles, de sempre... Não, era bem menor. Era só do Reino Unido, né? Quem cresceu assistindo a série, quem sabe tudo, onde tinham... não sei se já tinha as convenções já em... Já, mas são desde os anos 70. Então, né? Só comparar como era quando começou em 2005, a diferença que é hoje com o Matt Smith. Em que todo lugar, todo canto, os Estados Unidos inteiro conhece Doctor Who. Totalmente. O Doctor Who compete em premiação com Fringe, compete com Battlestar Galactica. É uma coisa que, infelizmente, eles tentaram em 96 e não conseguiram. Mas, assim, e não conseguiram de forma alguma, foi culpa do Paul McGann. Não, Paul McGann é brilhante como doutor. Uhum. Eles não conseguiram porque a produção foi... E não fizeram uma história legal. Assim, putz, não acredito que eles fizeram o mestre do jeito que eles fizeram, sabe? Uma coisa. É tão over the top a interpretação do assim, podiam ter pego um ator melhor, né? Assim, o jeito... Nem é tão ruim o jeito que eles ressuscitaram o mestre, mas... Depois que ressuscitou, podia ter sido um ator melhor, sabe? No naipe dos anteriores. Ele, assim que ele, em uma cena quase no final, que ele vira e fala: eu me visto pra ocasião. Oh, que pariu. Com aquela roupa meio de Gallifrey, né? É um manto que lembra um pouco aquelas roupas do conselho lá de Gallifrey. Mas vocês falaram nisso, vocês viram as notícias esses dias de que estavam querendo fazer um filme com David Yates, né? Uhum. Eu acho que o principal problema do filme de 96 foi justamente, basicamente, o que eles queriam fazer com esse filme do David Yates, se for verdade, né? Porque eu acho que talvez seja verdade, ele falou cedo demais e deu merda. Mas querer ignorar certas coisas da série, colocar gente que não conhece pra trabalhar só porque acha o universo interessante. Ah, eu vou boicotar se for isso mesmo, se... Eu me boicotaria, mas uma coisa, não sei se repararam, uma coisa bem mínimazinha assim, mas meio que implica nisso, que é, meio que mostra essa coisa. No final do filme tem nos créditos, baseado na série exibida pela BBC. É, mas assim, no final das contas, virou canon. É, eles consideram esse doutor, o oitavo doutor. Eu lembro que teve um filme que foi isso mesmo que os caras querem fazer agora, que é o Peter Cushing fazendo o doutor. Só fizeram que... dois remakes. Hã? Fizeram dois remakes. Pegaram um arco de Dalek, que é o segundo arco da série. Uhum. E mudaram todos os personagens, o doutor, a Bárbara, o Ian, a Susan, mudou as funções, as idades, tudo. É, e o doutor é humano, né? Ele construiu uma máquina do tempo. Ele é realmente o Doctor Who mesmo, ele não é Doctor. Então, eu acho que vai cair, né, na mesma coisa. Assim, eles vão fazer uma coisa nada a ver, que não vai... Vai ser muito esquisito pra quem é fã, pra quem tá acompanhando com o Matt Smith. Sabe, ó, eu acho que... E o pior é um tiro no pé. Se a BBC Worldwide, que é quem de fato organiza isso, o escritor em Los Angeles, se o filme for parar em Hollywood, as chances, a questão é justamente essa. Ou agora fazer um filme seria o quê? Difundir a série pelo mundo. Porque o filme provavelmente estrearia aqui se o filme desse certo nos Estados Unidos. Uhum. O que seria bem legal. E atrairia a atenção da mídia pra série. O problema é você ignorar tudo, fazer algo que não tem a ver com a série, ou você distorcer as coisas e ficar algo ruim, criando uma visão ruim da série, um preconceito ruim sobre a série na mente das pessoas que viram o filme. É, parece que eles vão fazer isso com Battlestar Galactica, eles vão fazer um filme de Battlestar Galactica ignorando tudo que foi feito já. Nossa. Cara, não precisa fazer isso, já fizeram a série nova. É, por que que... Trocando várias coisas. Chega e chega, uma coisa que... Chega de Begins. Não, e se eles fazem um filme com o Tenan, ia dar muito mais certo eles que pegassem um filme do zero com um ator, provavelmente eles querem fazer com um ator mais famoso, né? Mas o Tenant, ele ia quem dar muita bilheteria. Quem seria o doutor do filme? O Tenant... Paul McGann. Como? O que você falou? Quem seria o doutor do filme pra mim? Paul McGann. Não, eu acho que como o Tenant, ele tá muito... tá no, como é que é? Ele tá em destaque agora. Tanto que, não sei se é verdade ou se é mentira, mas dizem que querem fazer uma continuação para esse Fright Night que teve, e ele seria focado no Peter Vincent. De tanto que as pessoas gostaram muito mais dele como personagem no filme do que o próprio protagonista e o vampiro do filme. Não tive a chance de ver o filme, mas pelo que falaram, a atuação do Tenno tá boa. Não, o cara é bom. O Tenno é muito bom. Assim, mesmo que eles fizessem um filme com o Matt Smith, sabe? E é produzido com o dedo do Moffat. Mas com o Matt Smith não dá o filme. Eu acho que não dá, porque... Não é nem que não dê. É que não dá pra ele fazer, eu acho. Ah, eu acho que dá. Eu acho que... Seria legal colocar o Tenant, o que tá com a Rose. O do universo paralelo. Porque aí eles poderiam fazer o que eles querem de trocar uma série de coisas da própria mitologia da série. Como Star Trek. Mas ao mesmo tempo, respeitando. Porque vocês viram aquela cena deletada, né? Que o Décimo dá uma mudinha coralzinho. Uma mudinha de tardes pra ele cultivar. E a dona ainda fala como é que ele faz pra que isso fique mais rápido. Então, além de ser interessante que eu podia mostrar ele cultivando essa tarde, né? Tipo, começar já ele dando certo e já partir logo pra aventura. E ainda teria como explicar vários conceitos só com isso. Seria uma forma muito fácil de abordar o filme. Muito mais fácil do que querer começar tudo de novo e só desrespeitar os fãs e o que a própria série construiu. É bom, mas vamos esperar mais notícia. O diretor é bom, mas a ideia toda em volta disso eu acho péssima e... O medo é o roteiro. Se for isso mesmo, porque eles vão querer fazer uma coisa, pegar, vai ser que nem, tipo, você viu lá, baseado em na série Doctor Who. Eles vão fazer uma franquia pro cinema, diferente do que é a série. Então, usar o nome da série pra tentar conseguir público, que seria terrível. É, eu acho que, espero que não dê certo se for isso mesmo, mas a gente vamos esperar pra ver o que vai acontecer. A questão é que tem a visão de público, a questão de gerar o dinheiro e a questão do fã, porque eu como fã, por mim, o filme seria ou com o Dr. Mãozinha, ou com o oitavo doutor na Guerra Temporal. Doutor quem? O doutor Mãozinha, que é o doutor que sai da mão do... Doutor Mãozinha? É. De onde você tirou isso? Kirk. É como a gente chama em inglês, ou chamam de Metacrisis Doctor, ou de Handy. Mãozinha. Nossa, é que doutor Mãozinha parece que é um doutor com a mão atrofiada. Bom, então, mas a primeiro gente... Primeiro doutor roubando a tarde. Aham, mas a gente tá falando do filme, então vamos deixar isso pra um outro... Mais pra frente a gente continua falando em outros episódios, né? Vamos falar do Paul Maga. Do que interessa nesse filme? A gente tem pela primeira vez o doutor beijando alguém. Uhum, eu acho que... É um filme de interesse no humano. Mas eu acho que não tem... Assim, eu revi ontem o filme... Eu não vejo um interesse sexual romântico. Eu só vejo um doutor beijoqueiro. É. Assim, não dá pro... até o 11º. Sim, Até porque você não compra que o doutor ou a doutora ficaria apaixonado entre os dois, assim. Porque é muito rápido, né? O filme acontece com muita correria, né? Chega uma hora que eles estão atrás do relógio atômico e aí tem a perseguição de moto, né? Tem eles, o mestre atrás deles, e você não compra que existe um interesse romântico no final das contas. Então eu acho que é muito mais isso dele ser um mais emotivo, e aquele beijo que dá nela não quer dizer nada além de, tipo, mostrar uma afeição, né, dele, um jeito dele mostrar afeição. Comemoração também, porque ele lembrou quem ele era. É, então, E mesmo assim, no nosso mundo real, você pode dar um beijo sem tem culturas que beijam, homem beija homem, beija no rosto, né? Então não quer dizer que, ó, o doutor, como ele é meio humano, ele ia fazer sexo com a outra mulher. Um problema desse filme é que justamente é a questão que deixa as coisas a serem desenvolvidas posteriormente. Infelizmente... Deixou muita coisa, assim, não foi... Ele mostrou o personagem, mas quem não conhecia a série ficou em dúvida, né? Assim, fala assim, é de Gallifrey, ele é um Time Lord, ele tem a máquina do tempo dele, que viaja no tempo e espaço. Aí, assim, vamos falar da polêmica quando ele fala que ele é meio humano. Né? Que é uma coisa que assim, deixou o pessoal, os fãs, meio putos. E aí tentaram explicar de várias maneiras. Tem gente que considera que é só ele que é meio humano. Tem gente que considera que é uma bobagem e não considera. Né? Então, o que vocês acham disso? A questão... eu acho que ele mentiu pra enganar o Master mesmo. Eu vou seguir com a maioria dos fãs, né? Que meio que teorizam sobre isso e preferem aceitar que o doutor de Gallifrey mesmo, pai e mãe, e que ele mentiu, basicamente. Uhum. Eles falam que ele usou a mesma coisa que o Tennant usou pra se fazer de humano, né? Ele usou o Chameleon Arc, né? Isso. Pra se fazer de humano. Então, o pessoal fala assim, de repente o cara usou, esse doutor usou isso pra ficar com um DNA meio humano e falar que ele era meio humano. Eu acho mais que é erro de roteiro mesmo, cara. Que nem, porque até o mestre, certo, quando ele abre o olho da harmonia, ele, olha lá, é por isso que você consegue abrir as coisas à tarde. O doutor, a estrutura do doutor é a estrutura de um olho humano. Uhum. Assim, pensa, pra mim, eu gosto de pensar, nesse caso, eu gosto de pensar também que ele mentiu, ele se fez... Tava brincando, até, né? Pela própria personalidade da encarnação, uhum, de gostar tanto dos humanos, dessa felicidade de saber quem é, de gostar de viajar pelo universo e tudo mais. Uhum. Mas eu não descarto que ele pode ter acontecido nessa regeneração por viajar com os companions humanos, ter mexido no DNA dele e ter acontecido isso. Sabe? Porque a gente tem, na última temporada, viu que a TARDIS mexe com o DNA, né? Assim, os humanos, eles conseguem gerar Time Lords. Por que não? Um Time Lord não pode acabar tendo o DNA dele também alterado por conta de ter tantos humanos dentro da TARDIS com ele. É, eu acho que é também uma coisa que eu acredito. Agora, que ele tem a mãe dele é humana, eu não, isso eu acho tosqueira, acho que... É só olhar The End of Time, né? É, porque já foi dito, né, que, assim, tem muita coisa já de como que os Time Lords se reproduzem e do Dr. T ter uma família em Gallifrey e ter, tipo, muita história em Gallifrey que não bate... Tem muitas teorias sobre como as pessoas em Gallifrey. Uhum. É, então... Assim, foi uma polêmica que meio que até depois, com as outras histórias desse doutor, é meio esquecida, né? Assim, o que fica no final das contas é que ele é um doutor que é mais bonzinho, ele é mais, psicologicamente falando, ele lembra muito mais o Peter Davison, porque ele é amável com os companheiros, ele é corajoso, ele é aventureiro, né? Ele gosta da humanidade, então acho que fica mais essa ligação com o ser humano do que uma ligação de DNA, que ele é meio humano, assim. É, acho que isso é... Mais do que isso, eu acho bobagem. E... Eu vou dizer que é mais um plot hole mesmo. Não, eles quiseram inserir isso porque como, esse aqui é o novo doutor, né? Que talvez eles nem quisessem que fizesse parte do canon também. Então eles fizeram uma coisa nova para inserir nessa versão. Que eu acho que eles não queriam que... Eles não achavam que ia ser o canon, né? Achavam de repente que fosse uma coisa separada, né? As pessoas fizessem uma diferenciação do Doctor Who na Inglaterra, no Reino Unido, e o Doctor Who nos Estados Unidos. E é engraçado também eles quererem colocar um ator meio que galã pro papel de doutor. Que até então, o que... Mais perto disso foi o Peter Davison. Mais perto disso foi o Peter Davison, e antes era mais aquela figura de tiozão, de até um avô, No caso do John Pertwee e do William Hartnell. Mas aí eu acho que foi mais uma mão, assim, um dedo da coisa dos Estados Unidos, né? Assim, eles não iam comprar uma série que fosse um tiozinho. Tanto que esse episódio, esse piloto, tem muita aventura. Assim, mostra o doutor perseguindo a moto, ele pula, ele desce de corda, assim, pelo parapeito do prédio. Então, até essa coisa dele ter o interesse... Porque todo filme americano tem que ter interesse romântico, né? Os caras enfiam que o herói do filme tem que ter uma mulher, um interesse romântico. Isso é uma coisa que é dos Estados Unidos. Aí fizeram ele dar o beijo na mulher. Então acho que isso é uma coisa, uma imposição de ir pro mercado americano. Assim, outra coisa desse doutor é que esse doutor, assim, eu que jogo RPG de Doctor Who, eu vejo as fichas de personagens, né, de todos os doutores, e esse, eles colocam que ele tem a parte psíquica, a parte de hipnotizar, sabe, os poderes psíquicos desse doutor, é uma coisa que o Tennant depois continua, né, é bem explorado, porque ele tem aquele relógio dele que ele usa pra fazer o hipnotismo, ele, mais de uma vez, ele consegue fazer uma mágica lá pra enganar o policial oferecendo o Jelly Baby. Então, assim, pra mim, esse é um doutor também que tem essa parte do psíquico, assim, mais em vista, digamos assim. Eu não sei se os outros anteriores exploram bem isso. O Matheus... Isso com umas... Um doutor, algum, eu não lembro, uma Susan. no sétimo arco da primeira temporada, tem ela tem uma ligação psíquica com um cara que tá preso. Uhum. Num planeta que não tem a Woodsphere do Zood. Uhum. Então, são meio que aliens... Oi? Isso, é, são aliens que estão, digamos, primos do Zood. Ah, tá. É, a gente vê que o Matt Smith elevou isso ao máximo também, né? Porque o Matt Smith é quase um vulcano, que ele faz aquela ligação mental e você pega todas as... compartilha todas as memórias. Mas eu gosto do jeito que ele... mais sutil do Paul Magan, de ser um... Mais de uma vez no episódio, no filme, ele é quase um mágico, né? Ele usa mais assim, pra fazer uns truques e isso... Uma coisa legal desse filme é que depois de 4 doutores, a Sonic Screwdriver voltou. Porque depois do 4º doutor, nenhum mais outro teve a Sonic Screwdriver. Ah, é, não. É verdade. Meu bonequinho... Em 80, quando entrou o produtor novo, John Nathan Turner, ele achava que já tinha enchido o saco de usar Sonic Screwdriver pra resolver tudo. Toda e qualquer falha no roteiro, qualquer buraco no roteiro, Sonic Screwdriver. Que, de fato, pra isso que ela serve. É. Então ele tirou pra meio que dificultar. Mas é verdade, porque o meu bonequinho do 7º, ele vem com o guarda-chuva. E o meu bonequinho do Colin Baker, ele não vem com Sonic Screwdriver. Ele vem com um controle, um rádio, um gadget qualquer. É verdade. Tanto que o McCoy, quando ele aparece no começo, ele pega, tipo... Parece que tá meio jogada, né? A Sonic Screwdriver tá meio esquecida. Aquela ali é o modelo igual do 4º. Aham, uhum, exatamente. Que eu tenho, inclusive. Tipo, não querendo... Não querendo que vocês morram de inveja, mas eu tenho essa Sonic Screwdriver. Assim, uma coisa que, se eu não me engano, foi colocado nesse filme e não tinha antes, que a TARDIS tem uma ligação com o Olho da Harmonia dentro da TARDIS. Eu não sei se tem isso antes. Ligação do Olho da Harmonia com o Doutor? É, porque assim, o Olho da Harmonia é o que dá o poder pra TARDIS, não é? É, o Olho da Harmonia é um... meio que um buraco negro. Uhum. Que ficava em Gallifrey. Que eles armazenaram em Gallifrey. E a questão é que não se sabe se cada TARDIS tinha uma réplica do Olho da Harmonia reduzida. Ou... É, o que foi dito no material oficial depois é que, na verdade, não seria o próprio Olho da Harmonia. Seria uma estrutura inspirada nele que... como se, uma homenagem a esse grande Olho da Harmonia em Gallifrey. Acho que foi no The Eight Doctors, uma coisa assim. Uhum. É um material oficial. Mas seria isso que conecta a TARDIS com o Olho da Harmonia? Não, o que conecta a TARDIS, eu sei que é assim. O Doutor conectado com sua TARDIS. O problema é que o Doutor não, o Time Lord é conectado com sua TARDIS. A questão é que o Doutor, a TARDIS nunca foi do Doutor. Então, não havia uma conexão, porque assim, as TARDIS, depois que elas são cultivadas, elas crescem. Elas, digamos, ganham um Time Lord quando o Time Lord sua impressão, coloca uma impressão na TARDIS. É que é o Imprimatur, não é? Isso. É, é uma coisa que o Rassilon, ele fez como lei, né? Que cada Time Lord teria um Imprimatur que permitiria ele viajar na TARDIS e tudo. E é uma coisa que o Doutor não tem, no caso? Não, porque a TARDIS do Doutor não manda o Doutor, ele roubou a TARDIS. Uhum. Então aqui a gente já cai no plot hole. Uhum. Porque depois que a TARDIS já ganha esse imprimato do Time Lord qualquer, qualquer um pode pilotar a TARDIS. O que acontece não pode ser pilotada antes disso acontecer. Porque senão ela se desintegra com quem estiver dentro. Depois foi dito que a TARDIS que escolheu o Doutor, né? Que a TARDIS, sim, ela tava no museu, ela já era velha, então de repente... Isso já dá uma brecha pra permitir tudo isso que aconteceu. Tipo 2, modelo 2, tipo 40, Mark 40. Aham. Uhum. Se não é o Olho da Harmonia, como que ele ia engolir todo o planeta Terra, né? É, exatamente. E aí tem toda a coisa tipo do olho humano, ter cara ficar olhando e... Eu achei péssimo. Essa parte do roteiro, eu achei péssima, assim, o plano do mestre eu achei péssimo. Assim, eles lutam um pouquinho lá, mas no final o mestre é sugado pra dentro daquele olho da harmonia, que é tosco de ser um negócio que abre e fecha também de pedra. Então, assim, toda essa parte do final, eu achei muito boring e não gostei. A resolução e... Parece que eles voltam no tempo, né? No finalzinho eles conseguem... A Companion lá, ela vai no console e faz ele, a TARDIS, retornar, acho que alguns minutos antes do... Porque tudo acontece na virada de 99 para 2000. Apesar do filme ter sido feito para 96. Uhum. Então, assim, eles voltam no tempo e aí conseguem parar o plano do mestre e ele cai no buraco. É, então, assim... O filme tem alguns plot holes interessantes. E o cara que escreveu, o Matthew Jacobs, ele... O que é que ele já tinha escrito? O que é que ele escreveu depois disso? Eu dou uma olhadinha aqui. Ele tinha escrito... Ele escreveu A Nova Onda do Imperador. A Nova Onda do Imperador, que é uma animação da Disney. É muito bom, mas só porque é animação e é isso. Pra criança. E escreveu... E desde então ele parece que só trabalha com The Young Indiana Jones. O Jovem Indiana Jones. Negócio. E eu tava lendo outra coisa aqui, dizendo que o cara sabia tanto de Doctor Who, que ele cometeu, além dos plot holes, eu tô lendo aqui que o Paul McGann teve que dublar todas as falas dele, em que ele falava, toda vez que ele falava que tinha, que ele falava, tipo, no filme, ele falava, durante a gravação, ele falava que tinha 12 vidas. Mas na verdade, se você olhar, você percebe que é dublado. Porque o cara não sabia a quantidade certa, entendeu? Não, na verdade, são 13, é. 12 regenerações. E o cara colocou 12. Ah. Tem que redublar tudo. Putz. Você vê como foi bem mal feito, né? Ah. É filme de televisão, filme pra passar direto na televisão. Não tinha nem pretensão de... É, porque, na verdade, é o piloto dessa série, né? Assim, não é um filme pro cinema, né? Não, era um filme de... Assim, eu não sei se eles ainda fazem... Acho que ele, depois dos anos 2000, eles pararam de fazer isso, que era... Tem o filme pra TV, que se o filme desse certo, gerava... A série, né? Teve com... Battlestar Galactica. Exatamente. A minissérie, entre aspas, que é um filme grandão, de umas 2 horas. Uhum. E depois que teve a primeira temporada. É, então assim, tinha o piloto, que é o filme pra TV, e aí... Mas hoje eles preferem dizer que eles fazem pilotos de estendidos, com duração de filme. Uhum. Como um Fringe, se não me engano. É, mas aí se no final não dá certo, vira só o filme pra TV, né? É, eu não sei se ele dá uma brecha legal também, porque é tão fechado que também não dá pra pessoa, tipo, vontade de ver. Porque termina que ele entra na TARDIS, a mulher, a Grace, não quer ir com ele, o chinesinho também não vai com ele, então ele vai embora, né? Não deixa nenhuma brecha, assim, putz... O cara vai pra tal lugar, quero ver o que vai acontecer. E é engraçado pensar que a série ia continuar a partir daí com ele viajar sozinho. Ia, tipo, continuar o doutor viajando sozinho. É, ou a ideia podia ser ele pegar... Cada episódio pegar um companion. Ou a ideia seria ele, de repente, se voltasse a série, ele voltar pra Grace e ela aceitar ir com ele, né? Ou ter outro companion qualquer e ser um... Que nem é hoje em dia. Mas termina ele na mesma cena que começa, né? O Sylvester McCoy. Sozinho na tarde, continuando o que tava fazendo. É, tipo, vamos tocar a vida. E você repara que o McCoy, ele ficou um tempo, digamos assim. Não é só por causa da aparência dele, do ator em si que tá mais velho, mas você percebe que o doutor passou um tempo sozinho. Uhum. E tem até o destaque lá, o Diário de 900 Anos. É. Que... Até então, outra coisa discutida. É, por quê? Porque o McCoy, o sétimo doutor, afirmou que tinha mais de 900 anos. Já afirmou, se não me engano, 920 alguma coisa, 20 alguma coisa anos. Aí entra afirmou um negócio de novo. Se o doutor não sabe a própria... Exatamente. É, e o doutor mente, né? É, às vezes é por ignorância, mesmo porque ele perdeu a conta. E porque também ele fala o que quer, né? Quer acreditar, acredita. Tá, então... Assim, acho que do filme a gente já falou bem, né? Vocês querem acrescentar mais uma coisa do filme? A gente pode mencionar um pouco o que aconteceu depois do filme? Sim, seria interessante. É, depois do filme, não deu em nada. Né? Acabou. Mas a audiência, uma observação, fala sobre a audiência. A audiência do filme nos Estados Unidos foi 5 milhões, que é baixíssima nos Estados Unidos. Uhum. Atualmente já é baixa, padrões da época então. Na Inglaterra, que o público é menor, o início foi de 9 milhões. É, porque os fãs... Porque Doctor Who, exatamente. É, porque é Doctor Who. E o filme passou primeiro nos Estados Unidos. Uhum. 2 semanas de diferença, 3 semanas. Não, a essência do filme é Doctor Who. No, tirando uma coisa ou outra que eles mudaram, casa perfeitamente, tipo, o que é a série, tanto que ele é o oitavo doutor e ponto. Mesmo tendo só um filme, o pessoal aceita ele como uma regeneração válida. Sim. Né? Porque todos os... O que é a alma da série tá lá, de qualquer forma. Por isso que os fãs do Reino Unido foram ver e tudo. E, se não me engano, ano passado que saiu o DVD o Blu-ray, se não me engano, o DVD que nunca tinha sido lançado nos Estados Unidos, foi lançado ano passado. Então, o Paul McGann e os atores estavam sempre nas convenções assinando e fazendo aparições para promover esse DVD, esse Blu-ray. E a gente tem que o Paul McGann continuou sendo doutor, só que em livros, em quadrinhos. Só em quadrinhos. Né, ele, assim, em áudio, se eu não me engano, saiu pela BBC, áudio da BBC com ele. Só que aí eu acho que a melhor fase dele é quando ele entrou pro Big Finish, né? Que Big Finish tem áudios com o Peter Davison, o Colin Baker, com o Sylvester McCoy. Recentemente ele vai ter áudio com o Tom Baker também, coisa nova, e com o Paul McGann. Que é exatamente outro motivo para ele ser aclamado pelos fãs como um doutor oficial, pelo que aconteceu depois do filme, né? Uhum. Foram 9 anos sem Doctor Who na televisão. Máximo que teve um especial Screen of Shalka em 2003, para comemorar os 50 anos. E basicamente foi o que alimentou os fãs durante esse tempo todo. Uhum. Não, e assim, falando dos áudios, são, se eu não me engano, 4 ou 5 temporadas do Paul McGann. E é muito foda, assim, ele é o meu doutor favorito dos áudios. E eu acho que eu conheço muito mais ele do que o... Ele tem muito mais, pra mim, background do que o Eccleston. O Eccleston, o problema é exatamente o ator. Sim, mas assim, o Eccleston, ele teve uma temporada que e quando ele começa o Rosie, dá pra ver claramente que ele acabou de regenerar. Sim. Então, ele tem muito menos história, não tem áudio dele. O ator não quis fazer. Tem pouquíssimo. Tem pouquíssima coisa também. Então, o Paul McGann, enquanto doutor, teve muito mais história, se você for ver o que existe fora da TV e do cinema. Né, e fora. Isso sem contar que a Guerra Temporal nunca foi um tema abordado de fato, né? Então, e aí você vê que ele lutou na Guerra Temporal. Isso levando em conta a última grande guerra, porque tem a Guerra Celestial que teve. Sim, sim. Teve acho que umas 3 ou 2 guerras antes da última guerra. Uhum. Última grande guerra temporal. E as histórias com ele, pelo menos o que eu ouvi, eu ouvi todas as temporadas com o Paul McGann. São muito boas porque eles pegam bem essa coisa dele ser, assim, ele ao mesmo tempo que ele é amável com os Companions, ele é implacável e, putz, tem coisas maravilhosas, como o encontro com a Susan, né, exatamente, Unearthly Child. Unearthly Child, que ele é o doutor que... Assim, eu não sei até que ponto é considerado 100% canon isso, mas depois do episódio que o primeiro doutor deixa a Susan lá no planeta, né? O episódio de Dalek Invasion of Earth. Lá naquela... Ele promete que vai voltar um dia. Aham, numa cena, assim, que a melhor coisa do episódio é o doutor velhinho falando que eu vou voltar um dia, né? Someday I shall come back. Yes, I shall come back. E aí aparece isso nos áudios. Uma coisa boa do Big Finish é que eles pegam todos os atores velhos que participaram e continuam contando as histórias. Então, a Susan, ela aparece no final da última temporada do Paul McGann, junto com o Madeline Monk. Nossa! Então é a Susan com o filho dela, o Paul McGann e o Madeline Monk enfrentando os Daleks. Numa segunda invasão daquele mesmo... Naquela mesma... Assim, não sei se é outro... se é um Londres alternativa, né, um universo alternativo que foi invadido, mas é muito bom. E o final, assim, eu chorei no final, porque é muito emocionante tudo o que acontece, e tem o Madeline Monk, e aí tem uma história de um Zygon que ele quer ser humano, né, porque os Zygons, para quem conhece o clássico, é uma raça alienígena que consegue se transformar em ser humano, em qualquer forma, né? Parece com medusas. Água-vivas. Ele parece com aquele Mox que aparece no End of the World, na primeira temporada, só que com vários poros saindo dele. O episódio é The Terror of Zygons, o clássico que eles aparecem, né? E tem um episódio... Zygons com Vultons. Ah, tá. E aí tem esse episódio, esse áudio, que o Zygon, ele quer ser humano, né? E aí ele se envolve com a tia da companion dele. Agora tem um áudio que é a Mary Shelley é a companion do oitavo. Né? Que isso fala assim, por um tempo a Mary Shelley foi a companion do oitavo doutor. Então tem uns áudios que mostram isso. Que mais, assim, ele tem episódio que juntou o quinto, sexto, sétimo e oitavo contra os Daleks, que é muito bom. Tem ele enfrentando os clássicos como o Zygon, tem ele enfrentando Dalek pra caramba. Tem episódio que ele fica... tem episódio que ele é assassinado, mas na verdade ele vai pra um planeta e perde a memória e vive 900 anos no planeta. O Doutor tem muito tempo de vida e muito tempo, muita história. Tem. Se for considerar canon, tudo que apareceu em áudio, ele tem muito mais do que ele diz na série. Porque tem esse episódio que ele vive com uma raça alienígena por centenas de anos. E quando a companion dele acha ele, ele não quer voltar. Porque ele cansou e ele já se acostumou com a vida que ele tem, né? Porque ele viveu, tipo, mais de não sei quantos anos, muitos anos, centenas de anos. Aí tem um outro que ele vai para um planeta, que acontece várias coisas e ele precisa ficar no planeta e cuidando, porque o planeta vai ser destruído se ele sair de lá, pelo sol do planeta. Então é mais não sei quantos anos que ele fica nessa prisão. E então, assim, eu recomendo para todo mundo que quiser ver mais do Paul McGann, vai atrás, não baixa, porque os caras, eles têm um trampo do cacete para fazer um trampo legal. Comprem, dá pra comprar o MP3 do... Não é caro, e vale a pena, porque é tão bem feito, tão bem produzido, não é só uma leitura de um livro, que é o que a BBC faz. Isso que eu ia comentar, porque quando a gente ouve falar desses áudios do Oitavo Doutor, já vem na cabeça, não, vai ser aquele negócio chato, monótono, mas eles usam ilusão de áudio pra você ter sensação de movimento dos personagens, efeitos sonoros muito bons. Ambiente, efeito de ambiente também. O cara que é o diretor-chefe, o dono lá do Big Finish, é o cara que faz a voz dos Daleks. Nick Briggs. É o Nick Briggs. Ah, sim. Nick Briggs. Que também tem um doutor alternativo. Então, ele é o cara que faz a voz dos Daleks e a voz dos Cybermen oficiais, tanto nos áudios quanto na série. Então, o cara pega todos os atores velhos. Tem a Jo Grant, tá no catálogo deles, gravando coisa. A Sarah Jane tava. O Brigadeiro tava lá também. Quem mais? O Jaime, do segundo doutor, tá também. Então, eles conseguem fazer crossovers de companions. Eles conseguem fazer séries só com companions. Sabe, os companions se encontrando. Assim, eu recomendo, eu sou fã deles. Assim, do trabalho deles. É muito bom mesmo. Você tem companions também próprios dos áudios. E tem companions muito bons. Frobisher mesmo. O Frobisher. Em quadrinhos. O Frobisher nunca aparece assim na série. Porque... Não, e tem. Assim, eles conseguem nos áudios ir a lugares que é quase impossível ir na série de TV. Tem uma história engraçada que é a seguinte. Não tem exibição do episódio feita pra lançar o episódio pra imprensa. Uhum. Quando foram fazer essa exibição pro último episódio da temporada, do Wedding of the Song, foi feita no BFI, se não me engano. E as pessoas comentaram, alguém comentou no Twitter, que tipo, meia hora antes, ele tava passando, ele tava chegando no teatro, no cinema, e ele viu o Paul Magan passando pela região, passeando, andando. Uma coisa com o maior cara desolado. Eu falei, chegou a ser engraçado. Sabe, como se ele estivesse lá frustrado por não ter a chance de parar a série. Putz. Ah, quem acompanha a série Luther, uma série inglesa bem boa também, com o Idris Elba, ou Idris Elba, alguma coisa, é um negão que fez o Heimdall no Thor. O Paul Magan participa dessa série e vocês vão ver que ele é um bom ator e ele tem como participar. Ainda dá pra colocar ele no... Dá, ele parece ainda. Não é que nem o quarto doutor, o sexto. Que tá velhaco, né? Assim, que o quarto tá um gordo, cabelo totalmente diferente, branco. Uhum. E tá vermelho. E o sexto parece outra... É bizarro. O sexto é bizarro. Uhum. Bom, vamos estar na torcida aí. E então, pra terminar, vamos pras notas. Começando com o Matheus. 2. Não, 2,5. Tá, de 5. É de 5. De 1 a 5. De 1 a 5. 2. 2? Tá. 2. Justifico agora? Ah, pode falar. Então. 2 porque o que vale a pena nesse filme pra mim é de fato a atuação do Paul Magan. Que ele como doutor é maravilhoso, mas o roteiro é cheio de falhas, cheio de buracos, cheio de coisas que contradizem a série clássica e a série atual. Mesmo que o filme tenha ajudado a alicerçar a série atual com os conceitos como o da TARDIS e do Dr. Beijoqueiro. Não merece, o roteiro não... A história não é boa, ao meu ver. Tá, Kirk? Acho que se considerasse uma nota de escola pra passar, se fosse 6, eu daria 2,5 pro filme. Porque tá ali muito próximo de ser algo legal, de... Tinha toda a chance de dar certo, tem um doutor excepcional, melhor que o Eccleston, melhor que muitos doutores anteriores, mas ele peca em roteiro, peca... em querer mexer com coisa da mitologia da série que não podia mexer. Então, não tem como ter uma nota melhor do que 2,5. É, eu fico com você também. Eu dou 2,5 porque... É, por um lado, tem o Paul Magan, tem o oitavo doutor, tem o conceito da TARDIS gigante e ampla, tem assim, a tentativa de continuar a série, né? Mas, por outro lado, tem a produção péssima, tem atores, tirando o Paul Magan, o resto do elenco é péssimo. E a época, assim, ficou muito datado, assim, os efeitos especiais bregas. E a abertura é meio brega também, lembra um pouco a música do Casal 20. Então, eu acho que, é assim, 2,5 é uma boa nota. E, assim, é uma boa nota bem boa, se você considerar que... Tem gente que dá 0 pra esse filme. Tem gente que dá 1. Assim, que diz que não salva nada, que é uma porcaria. É, eu acho, assim, até falei pra vocês em off que cada vez que eu vejo o filme, ele melhora um pouquinho pra mim. Né? Então, o filme vai crescendo quando você vai pegando essas nuances positivas, né? Que é ter o Sylvester McCoy no elenco, de mostrar que tem a Sonic Screwdriver, mostrar... O Paul Magan regenerando e tudo. Então, você vai... Quando você vai com o conhecimento... Principalmente com o conhecimento da retomada de 2005 com o Tenan... Você vê que fica mais legal. Então é isso, né? A gente termina com considerações finais tanto do Matheus quanto do Kirk e o Falem dos Sites. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre bom falar de qualquer coisa relacionada à série clássica, pra mim. E o Universo Who agora tá com domínio próprio e a gente não muda mais. Universowho.org, definitivamente pra sempre esse. Kirk. É, que dia que sai o podcast? Putz, eu não sei se eu consigo pra semana, mas... Porque, se eu conseguir pra sábado. Porque, assim, eu não sei se vocês viram aquele vídeo do 500 milhas que estavam fazendo o collab, e não chegou a entrar nenhum brasileiro no filme, teve, no vídeo. Teve até argentino, teve 1 milhão de lugares estranhos, mas não chegou a entrar gente daqui. Uhum. Aí eu tava querendo organizar a versão nacional, a gente já postou lá no Rubens, divulgou no Twitter. Então, eu tinha colocado prazo até dia 26 para as pessoas enviarem o vídeo, mas eu não sei como é que vai estar a disponibilidade disso aí e do podcast, quando que ele vai sair. Então, se você está ouvindo isso e o vídeo ainda não saiu lá no site, pode mandar para a gente no e-mail, que eu, se der para encaixar direitinho, se não tiver já passado a cota, se não tiver enviado muita gente, eu vou colocar seu vídeo, você vai participar lá da nossa homenagem para a série. No caso, enviar pode ser pro e-mail, né, que é ruviansbr@gmail.com, ou pro próprio Twitter, que é ruviansbr só. Beleza. Então tá dado o recado. Bom, então é isso. Obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E até um próximo, que provavelmente será o de Natal. Então, depois conto com vocês lá. Falou, abraço. Tchau.